código Frutti. Decola pista 10 com primeira curva à esquerda. Responde 5122 e o controle Salvador 120.8. Afirmativo, está autorizado 370, Fortaleza, Pesulo 1990, curva esquerda, Bomo, código faz Frutti. 5122 responde, 1208 controle, 3258. 3258, cotejamento correto, aponte pronto para pushback e acionamento. Mandará. Para o táxi web 5827, está com 65 a bordo, 4 horas e 20, alternando com fins. Pulo 65, 4 horas e 20, com fins, confere? Afirmo, 165. Cruzado táxi sua direita, via Índia Alfa, no ponto de espera da pista 10, chame a torre 118, esse é o 62, ajuste 10-19, webjet 5827, bom voo. Índia e Alfa no ponto de espera, estou aqui a dúzia, o ajuste 10-19, bom trabalho. 6201 para o táxi, POB 101, autonomia 0350, alternando Guarulhos. Confirmando pessoas a bordo 101. Afirmo. Cruzado táxi, retaguarda Boeing da Web, via Índia Alfa, no ponto de espera, quando pronto, torre 118, edição 612, ajuste 1099, está em 6201, bom voo. Gente, autorizado táxi Índia Alfa, 6812, desculpe, eu chamei 6201. Solo Salvador, boa noite, algum no 604, livrou. Show no 604, segue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 604. Alfa. Alinha de Colo, 0-0-5-5-5-5. Confirma a checada, avistando o tram 3662. 3662, torre 18B. Espera. Iniciando 57. Boa noite, TRAN 3662, uma milha e meia por terra com o trem baixado. Boa noite, TRAN 3662, vento no 60 graus com o 119, altímetro no 019, aguarde pista livre. Tá. Livre posição no 0, vento no 60 graus com no 09, altímetro no 019. Pouso 3662. Objeto 5827, decolado 1228, controle 120.8, bom voo. 208, boa. Controle web 5827, cruzando 1300, boa noite. Cinco oito dois sete, contato radar, suba 340. 340 autorizado, pode voar direto, líder? Autorizado. Tá bom, líder, 527. 185, suba 360, chame Recife, 251. O Gol 604, tá mantendo a alta. Confirmando, 1258. 1251. 1251, sim. 10, pronto para decolar. 26201, rapaz, o Airbus na final, a linha mantém no zero. Após o Airbus, a linha mantém visto no zero, 26201. Solo. Ou 1889. 1889, Wish, informação, ajuste no 09, guarde cópia. Guarda, saída seria da El. Afirmo, da El e da Bridge. Da El e da Bridge, legal. A 3662, solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. 19, fala. Fala. Meia-meia-dois, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, obrigado. Oito, oito, nove, pronto para cópia. Prossiga, pronto para a cópia, 8, 8, 9. Prioridade Salvador Galeão, via Brasil 1-0, nível de voo 360. Saída da El Leda, pós-Leda Bridge, onde intercepta aerovia, pode prosseguir conforme a rota. Decola pistão 1-0, com primeira curva direita. Transponder 5-1-2-3, do controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. Pesado 360 para o Galeão, upper Zulu 1-0 a rota. Da El Leda, após Bridge, interceptando a roda, rota. Pista 1-0, vem na curva direita, transponder 5-1-2-3, controle 208, voo 1889. Voo 889, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Vai reportar pronto, voo 1889. Puxa 6201, decolado aos 32, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, boa noite, eu chinei 6201. Controle Web 527, poderia coordenar com o centro para o Ars de Bridge? Chame na frequência 251. 251, boa noite. E o 360. Autorizado, Salvador Campinas, via Pesulo 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta aerovia, após autorizado conforme a rota. Decorda a pista 1-0 com a primeira curva direita, transponder 5-1-2-6 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 360. Decola a pista 1-0, curva direita, da El, Leda, Bridge, upper Zulu 1-6 e prossegue via rota do plano. 5-1-2-6 no transponder, saída frequência 1-2-0, decimal 8, azul 4071. Regimento Coyache, pronto para pushback, acionamento azul 4071. Gente, 6748, desça para 2 mil pés, ajuste 1020. 1020 ajustado, 6748, está presente o retrocínio voadura? Autorizado. Autorizado, Duna 6748. Five zero, 4, aí, 2.8. 3858 no 02, tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de solo, chame para o táxi. Vai, retornar para o táxi, aí, 2.8. Salvador, 3.5216, maintaining 150. Trip, call receive center 12685. Welcome, have a pleasant night. Chanel 6201, torre, eu, desculpa, Centro Recife, 251. É o... Francisco 250 para Salvador. O Chanel 6310, chamou Salvador? Afirmo. Francisco 250 para... Para Salvador? É, para Recife, perdão. 250? Transcom 250, tem aprovado aqui o 350. Ok, passou 350 para o Chanel 6310. Sede, a informação é o Whisky, ajuste 1020, aguarde um minutinho para a cópia. 4071 aqui na posição 1, solicita acionamento do motor na posição. Autorizado acionamento na posição, é parte para o pushback, azul 4071. Autorizado acionamento na posição, chamará depois para o push, azul 4071. O TAP 3850 passa para o TAP, tem 153 a bordo, 410, João Pessoa. Mano, 153 a bordo? Afirmativo. Prezado táxi, sua direita, via Índia Alfa, um ponto de espera da pistão 02, 18.6, ajuste 1020, TAM 3858. 0020, Índia Alfa. Alfa 286, obrigado, boa noite. M310, pronto para cópia? Pronto para cópia. Salvador, Recife, PR-Brusk 58, meu de voo 350, saída Pulca, transição Caju. Decola a pista 1-0 com primeira curva esquerda. Transponder 51-17 e o controle de Salvador em 120, decimal 8. Autorizado 350 para 5-0-M310-1-0. Pulca. Caju, na saída, 358. Fala de 10, espera para o esquerdo, responde 5-1-1-7, 1-2-0-8, é o controle do Zeno. Caju, filmando a saída, Pulca, transição Caju, ok? Pulca, transição Caju. Assistiu, Pulca, transição Caju, é 3-1-0. Fijamento com a Caju, pronto, para pushback, treinamento, acho que não é 3, 1-0. Reportará quando toma, né? Ah, falou, 2-4-0-7-1, não, você não precisa agora pushback. Azul 471, tá autorizado pushback em coordenação com a equipe de som, chame para o táxi. Autorizado pushback, chame para o táxi, Azul 471. Está 3850, linha decola da 1-0, vento 1-5-0 graus, cono 0, nossa. A linha decola da 1-0, está 3850. 1.8, decolado aos 4.6, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Prioritar 3858, boa noite, na saída Momo, Cubimo, Frote, passando 1.500. 3858, contato radar, Suborn 370. 370, tá 3858, para a possibilidade, após 2.000, voar direto Momo. Autorizado. Solo azul 4071, solicita o táxi, temos 99 a bordo, Serra Brava Golfo Lima, 4:40. A táxi à sua direita, via Índia Alfa, no ponto de espera, pistão no zero, torre 118, decimal 62, ajuste no 020, azul 4071, no bom voo. Táxi à direita, Índia Alfa, com a espera da pista no zero, chamará a torre 118, decimal 6. QNH 020, azul 4071, obrigado, boa noite. LF, UF-10-6748. 48, chama a torre 1986. 1986. Controle, tá 3858. Qual a possibilidade de voar a frotita presente? Veio muito baixa a transmissão, é para aguardar? Afirmativo. Obrigado, aguardando 3858. 4071. Afirmo. 4071, na linha decola da 10, vendo 150 graus, como 2 nós. Autorizado, linha de decola, pista no 0, do 4071. 2224, chegada MAN, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Para 2000 no 020, passaria do 2245 da MAN. Gol 1889 para posicionamento, posição 10. Presidente, chame táxi, gol 1889. Faz táxi, 1889. Tio, entrou no 020, agora de pistola livre. 020, 67, 48. Solo Chanel 6310, 62 é pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, Chanel 6310. Autorizado, é ponto ataque, 6310. Salvador, tá na escuta do azul 4301. Algo 1604. Boa noite, Vitor. Uma informação WIT para a causa da autorização Fortaleza. 204, informação WIT correta. Ajuste 1020. Pronto para a cópia? Afirmativo, 020, tem livre posição 07674. Alô, Azul 4071, decolador 51, controle 120.8, bom voo. Saída, controle 20.8, Azul 4071, Bravo. Transponder 5131, e o controle Salvador 120.8. Azul 4071, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 360, vigilante. Sobe nível 360, Azul 4071. Teste confirmando, ok, decolada pistão no zero com primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo e o nível de voo 370. Afirmativo, no zero, curva à esquerda, Momo. É, tá no gate 3, confirmando. Ok, gate 3, chame pronto, voo no 604, confirmando nível 370, ok? 370. 3858, chama o centro Recife. Frequência 12685, alterna 12543. Recife agora 12685, alterna 2545, tá 3858, obrigado. 0350 autonomia. 87 a bordo, Campinas, 3:50, tá autorizado táxi Índia, via parte principal Índia Alfa. Vai seguir o Airbus da Avianca. E quando no ponto de espera pronto, chame a torre. 1-1-2, edição 62, ajuste no 020, voo 1889. Natal, boa noite. 1889, entendeu? Pátio, Índia Alfa, sim, do Airbus. E posição do ponto de espera, 1286. Afirmo. Vai seguir o Airbus da Avianca no 612. No ponto de espera, 18.6, ajustando 1020, voo 1889. Gente, voo 1889. Então, 3662, centro de informação ativa, autorização para Natal. Então, 3662, informação ativa é Whisky, ajuste no 020, guarde para cópia, prepara a subida Pucas e Par. Centro Pucas e Par, 1020, obrigado.